DJ Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Comece o rock agora. Vai começar o nosso Rock Sem Fim dessa feita, mais uma vez. A gente chega pra detonar do nosso Xarelzinho em Guaraci. Sextou no Xarelzinho. E a gente vem sempre em nome de Ricardo Extintores, o homem do gás, o cara que comanda o estado do Pará. Chegamos também em nome de Estética Bela Dona, KW Multimarcas. E a gente começa agora. Joga todo mundo a mãozinha pra cima. De mansinho, minha DJ. Eita, puxa as moranguetes agora, que o caqueado vai começar. Isso é pra endoidar. Ei, Haroldo, pode gravar. Me mostra pra galera como é que faz. Agora! E vai botando na batida, detonando. Bota batidão, bota pra endoidar. Joga na batida, joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Isso, direita, esquerda. Vai no caqueado, direita, esquerda. Vai no caqueado. Vai, moleque doido, vai, moleca doida. Vai, moleque doido, vai, moleca doida. E vai gemendo bem gostoso, vai gemendo. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Joga na batida, joga o batidão. Joga na batida, joga o batidão, vai. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixa cansada. Dorme de coxinha, pela madrugada. Minha companhia não é só balada. Pode ser no batidão, batidão, batidão. Joga pra endoidar, joga pra endoidar. Joga! 3, 2, 1, explode tudo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Implora minha moral. Você... Só quem tá solteiro hoje no Xarelzinho. Joga a mãozinha pra cima aí. Implora minha moral. Quem se separou só pra curtir o bagulho doido nas férias. Implora minha moral. Joga a mão pra cima e dá lição. Implora minha moral. Joga a mãozinha. Joga e dá lição. Joga a mãozinha. Joga e dá lição. Joga e dá lição. Vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não... joga tudo, vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal. E tá ali sal, pô. Então fogo no parque, então fogo no parque. É muito fogo no parque. Então fogo no parque. Pegando fogo. Tá pegando fogo no xarelo. Joga. Talarica, talarica, talarica. Joga o batidão, batidão. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Tá pegando fogo, tá? Tu vai beber da na bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da na bebida. Ei, bebê, toma tua pisa. Joga! Toma tua pisa. Joga! Toma tua pisa. Joga! Toma tua pisa. Toma de caralho. Toma de caralho. Me toma no xingar. Toma de caralho. Isso! Do caquear. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Ei, Pitbull! Pega, pega, pega. Pega essa cachorra agora! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Que isso, porra? Haha, você tá sorrindo. Haha, você tá sorrindo. Vem sorrindo. Vem sorrindo. Joga! Joga todo mundo! Quem é do remo, joga a mãozinha pra cima aí. E faz o símbolo da remoçada pra mim. Balança pro lado e pro outro. Isso, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Joga. Quem é do clube do remo, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Isso, isso. Mas agora, cadê a minha torcida bicolor? Joga a mãozinha, joga pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. Bate na palma, bate na palma. Bate na palma da mão, na palma da mão. E bora começar! Joga tudo! disso que tu gosta. É disso que tu quer? É isso que tu queria? Então bota na bagira, bota pra endoidar. E bota na bagira, toma bagirão, vai no caqueado, caqueado. Isso! Muscurinho, quem tem amiga sapatão faz barulho aí! Quem tem amigo viado dá um grito! O meu parceiro Bruno, da família Lobo, uma de 30. Eita, Chi, me libera, uma de 30. Pra cheirar lá no céu. É muito caqueado. Joga tudo agora. Muito prazer, eu sou a Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim, e o bagulho é mil graus, DJ. E agora? Me bota pra doidar, bota pra doidar. É muito caqueado. É caqueado diferente agora. Pra fazer ao vivo, Eric Mix. Agora, bebê! Vai na dança da sapatão. É a dança da sapatão. E vai dançando o bastidão. É a dança da sapatão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. A dança do viadinho. E viadinho? Do viadinho. Tô sabendo que tu tá com a ponta, viadinho. A dança do viadinho. Tu tá saindo com os boy, né? A dança do viadinho. Aproveitando que os boy tão marchando direto nas férias. Viadinho. Olha aí, ó, relógio no pulso. A dança do viadinho. Cordãozão de ouro. A dança do viadinho. Ah, mano. A dança do viadinho. Aí tem, moleque. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Os caras só no caqueado, caqueado, caqueado. E vai fazendo caqueado. Caqueado, caqueado. Elas tão chegando caqueado, eu vou mandando. Elas tão chegando caqueado, eu vou mandando. A As moranguetes estão chegando. Elas o caqueado, a Tati vai dançando. Elas estão chegando. Ei, Tati, eu vou mandando. Faz aquela cara de bandida pra mim agora. Elas tão... Isso. Caqueado. Um gingado bem gostoso que você sabe fazer. Elas tão... caqueado. Mas como é que tu fala comigo, Tati? Do caqueado, eu vou... Diz. Elas tão... Isso. Caqueado, eu vou... Faz a minha. Elas tão chegando, caqueado. E vai fazendo, vai. Do caqueado. E aí, cremosinho? Te prepara, cremosinho, que semana que vem você vai dançar no palco comigo. Daquele jeitinho, com a bermudinha bem em cima e sem camisa. Faz cara de safada, faz cara de safada. Faz cara de safada agora! E toma, toma, toma! E toma, caquinha! Joga! Vai no caquinhado e o rock tá desviado. Vai no caquinhado. O rock tá desguiado. Lá vai fogo, fogo. Vai moleque doido, agora faz o caquinhado. Vai moleca doida, agora faz o caquinhado. Vai moleque doido, agora faz o caquinhado. Vai moleca doido, agora faz o caquinhado. DJ Mike! Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira. As mulheres solteiras agora. Separei, porra. Tu vai pro baile nada, vai pro rock. Agora eu sou solteiro. Daquele jeito. Vai no caquinhado e o rock tá desguiado. Vai no caquinhado e o rock tá desguiado. Rock tá desguiado, não tá? Caquinhado e o rock tá desguiado. Isso é Chanelzinho. Vai no caquinhado e a gente vai chegando. Vai no caquinhado e o rock tá desguiado. Daquele jeito. Caquinhado e o rock tá desguiado. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? E aí, Cauê do Furo? Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. É muito Cauê. Vem chegando do Chanelzinho. Peraí, peraí, minha cheia. Tá todo mundo afiado, afim de bagulho doido, viu, Sérgio? Olha a Paulinha Manhosa aí. Mas eu tô sabendo que tem muita gente sofrendo de amor. Tá no rock só pra tentar esquecer o bagulho. Eric Mix, não chora, meu amigo. Não chora, não chora, não chora, não. Não tô falando de você. Mas só quem sabe vai cantar agora bem alto. Não complique. Muito simples. Especial pra marca do momento BK Gold. Um abraço especial pro meu parceiro Beto, ele é Beatriz, os caras que vem comandando as marcas aí. Pode estourar, mano, pode estourar. O bagulho explodiu e é a marca do momento e tá fechado com a Mayara Barreto. Agora joga e puxa, joga e puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga. Joga o anzol. Puxa o carretão, joga o anzol, puxa o carreta. Joga o anzol. Me bora dali o tel. Joga o anzol. Me bora dali o tel. Joga o anzol. Me bora dali o tel. Joga o anzol. Joga! Tel. Joga o anzol. É assim, ó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. E agora? Assim que tu queria. E no dia 6 de agosto, yeah, o aniversário da Tasha, o bagulho vai ser 1000 graus. Tasha, como é que... Já tá confirmado, Maiara Barreto. E Tati, daquele jeito, puxa e dá. Tasha, como é que é? Tasha, como é que faz? Tasha, como é que é? Mostra como é que faz, vai! O DJ já tá 1000 grau e ativou o modo Rex. O DJ já tá 1000 grau e ativou o modo Rex. Vagabundo não namora. Sal, sal, sal. Eu já tô 1000 graus. Sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. As definições de rock foram atualizadas. Atualizadas, atualizadas. Tu tá atualizada mesmo, desgraçado. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra. Me pega, pega, pega, pega essa cachorra. Começou o rock doido, o bicho tá pegando. Começou o rock tá 1000 graus. Agora tu vem dançando, vou te desafiar. Agora tu vem dançando. Eu corto pra esquerda e tu dança pra direita. Isso! Pra... Esquerda e direita! Esquerda. Eu corto pra esquerda e tu dança pra direita. Eu dou olho pra direita e tu dança pra esquerda. Vai moleque doido, tu dança desviado. E vai moleca doida! Tu dança desviado, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. Dança aí. Vai dançando! Dança aí. Deixa o Urbano fazer o trabalho. Vou estar esperando. Agora, bebê! Eu vou jogar a xerequinha por cima do seu piro. E jogar tudo na vagina. Por cima do seu piro. É só putaria, é só pra sua putaria. Eu gosto da putaria. Só putaria. Vai! Traga essa piranha, ela nunca te mereceu. Traga essa batia, ela nunca te mereceu. Aham, você tendo sorrindo. Aham, você tendo sorrindo. Vê se tu gozar pra fora essa porra, porque tu nós tem um menino. Aham, você tendo sorrindo. Aham, você tendo sorrindo. Aham, você tendo sorrindo. Aham. E assim? Só catega, catega. E aí, DJ Rafael, meu mano? Vai começar o caquiado das bandidas. Vai começar o caquiado das bandidas. As novinhas tão malucas, tão fazendo o caquiado. Não era tu que era bandida que fumava um baseado. Não era tu que era bandida que fumava um baseado. Vai dançando. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda. Eu não preciso de ninguém, mas pra fazer merda comigo. Eu sozinho, eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, partiu da agiota. Ou ele me ama, ou ele me mata, mas acho que ele me ama. É, mano, é muita onda. Mas deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima aí. Tá apaixonadinho? Tu tem que fazer o caqueado. Tu não pode esquecer a tua ex. É, mano. Só quem sente saudade daquilo que ainda não viveu. Joga a mãozinha. Joga pra cima. Joga a mãozinha. Joga pra cima. Vivo saudades. Tudo a gente não viveu. Chuchu. Eu só queria uma chance pra te provar. E o que, meu amor? Eu vou te fazer feliz. Que seja. Eric Mix, você também é rock sem fim. Você sabe que você é muito especial pra mim. Tanto você quanto o Sérgio. Vocês moram no coração. Estamos fechados sempre. E o quê? Não pago pressão aqui. Mas o quê, minha gente? Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Sabe por quê? Eu tô no Xarelzinho. Eu tô curtindo o Rock Sem Fim. E o bagulho é 1000 grau. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Isso! Duvidas não sobrepõe a paixão. Não juntinho, DJ! Nenhuma gama de medo, deixa tão pouco consigo desfazer. E não esquecendo que hoje, sábado, o nosso encontro é lá na sede do Maguari. O DJ do Rob, mais DJ Maiara Barreto, Sérgio Light, o feiticeiro. E o bagulho vai ser mil graus. E agora diz: nem o sol, nem a puta. E você? Você é o meu papo. Joga na batida, joga na batida. Joga o batidão, batidão, batidão. Quebra de mãozinho, quebra de mãozinho. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. E aí, Nicolás? Qual é a parada, meu mano? Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Joga tudo, vai! Ei, moleque doido! Faz o caqueado! Fazer só uma apresentação por noite. Avisei. Tá mil grau, tá mil grau. E ela tá mil grau. Tá mil grau. As negas tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. As negas tem doida, doida. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Isso. Deixa tudo no escurinho. Escurinho. Só quem gosta de fazer a mão do escurinho aí. Deixa tudo no escurinho. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E tu que sabotou o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda, botei uma bala boa. E agora, bebê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa. Joga tudo, vai! Eu que sabotei, joga! Eu que sabotei, joga! Mochila nas cartas. O Haroldo tá só caçando chuca, bonezinho pra trás. Só caçando o meu parceiro Haroldo. No barracão do Haroldo tá comigo. Olha, mano, Machado, te espero. O que abandona. É, DJ Big Show Produções. E agora? Eu tô vidrado em você. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. De cada um jeito que você tá, de cada um jeito que você tá. É do jeitinho. Você sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho com cabelo despassado. E a solteira vai embaixo. E a solteira vai embaixo. Esse é o DJ Paulinho. Ele é novinho. Ele é novinho. Ele é novinho. Ele é novinho. E já tem. E ela é novinha e já tem. Você me dá, você vai dar. China, né? Gosta disso. Ainda mais que ele fala assim quando ele vê uma gatinha. Olha a gatinha aí de pintar. Sem mancar. Sem mancar. A DJ do rock sem fim. DJ Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim, caralho. Bota o bagulho pra dançar agora. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora. Só cancela CPF. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico. E aí, Dodô? Solta, também vai te dar XRE. Me bota, bota. Bota na chave. O Jojo. Agora. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A minha diretoria tá juntinho também. E agora? Viadinho. China. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Não, só um cuzão. E gira o cabelão. Não, só um cuzão. Só um... Vai DJ, vai. Toma na pressão. E toma de ladrão. Não, toma na pressão. E toma de ladrão. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Faz uma cair lá fora, mas eu tô aqui dentro. Pega isso, seu bar. A mulherada vai no chão. E aí, Mocotó, mano? Só os caras doidos. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal. Joga a mão e dá-lhe sal. Joga a mão e dá-lhe sal. Joga a mão e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Vem, rapaziada aí. A galera da barca. Sal. Sal e dá-lhe. Barca Maura. Sal. Tá junto comigo também. Sal e dá-lhe. Pegando o clima bacana. Isso. Sal e dá-lhe sal. Que tal a gente deixar na batida e fazer assim agora, agora, assim ó, assim ó. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, amor, vamos falar de amor. Eu só quem tá solteiro que agora. Você não deu valor. Ei, mozão, quer me chamar de cachorro e logo tu quer me arrastar. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga aí hoje. Tá todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Tati Moraguete. Cabeça, menina da discórdia. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Só quero invadir o ponte agora. No nosso rabo, tô louca de lança. Chama. Maiara. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Que minha bunda balança aí. O que acontece? O que acontece no Xarelzinho? Me arrastando. Meu irmão, é muita onda. Faz ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Vem, Alonzinho. Vamos junto, meu brother. Faz ideia. Bora, meu jeito. Faz ideia, em Vegas. Morre em Vegas. Olha o Kleber ali, ó. Te rasga agora, viado. Joga na batida. E joga na batida. Só quem tá solteiro. Joga a mãozinha. Joga lá pra cima. Joga lá pra cima. Joga, joga. Me separei, porra. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. DJ do baile, eu vou sentar na boca. Sentar na boca. Sentar na boca. Vai se entrando bem de mocinho. Isso. Minha parceira, minha amiga, Paulinha Manosa. Ela manda um abraço aí pra Nalgiel com muito amor e carinho. A sua amiga tá juntinho com a gente também. Alô, Paulinha! Quer ir embora, pode ir embora. Porta aberta, à vontade. Só não pode ligar. Dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora. Porta... Fala assim pro teu ex. Só não vale ligar. Isso. Dizendo que tá com saudade. Ela encostou no bailão. Trouxe um boldo pra nós dois fumar. Me diz assim. E eu com aquele lança na mão. Avistei a vítima que vou machucar. Vem pra espirro lança. Cachorrada barro. Espirro lança. Quem tá muito afim hoje? Quem tá afim de tanto? Ei, serpinho. Espirro lança. E a cachorrada vai rolando no xeré. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço. O bagulho é frenético, mano. Novinha sentou, do jeitinho diferente. Difícil esquecer essa sentada envolvente. Esse gritinho aí não me engana. Com a seda preta, pra ver se eu esqueço. Mas é o seguinte, Tati. A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente. Tudo irritado. Joga agora! Caralho! Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é só amigo. Fala assim agora. Opção pra sair. Borghetti. De 38 carregado, ando um baseado. Trafica. Let's go! É que faz os. E agora? De 38 carregado, torrando um baseado. O rock sem fim. Trafica. É desse clima, é desse jeito. É assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Explodiu o bagulho. Carregado, torrando um baseado. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha... Tijujú! Juiz, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando... Eu gosto de jogar cabelão, é? Nervoso demais, tá vendo suas historinhas... Um passinho TikTok, vai. TikTok tá pra ele. Mas fala assim pra ela. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 mãos. E eu tava de boa. Cheia de... E agora? E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 mãos. Isso, seu Xerelzinho, sem coração. Ah, e as meninas vão até o chão. Foi até que nós uma putaria, rola fino. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. E lá no final do ano ele voa da costa, perversa. Só fita de peça que vai ficar. Puxei na minha, fui na linha. Veja, Elsa, os pais estão TikTok ali, ó. Veneno, e a camisa do Flamengo. Tá bonitão, já na cara, na vacina. E a gente que faz, não, hoje eu quero. Amanhã pra montar as bazuca vai doer tudo. Então tá lindão, tosquita de tosquita de pé. Pra carregar o CO2, então. Tosquita de pé. E se fala. Tosquita de pé, só que vai ficar. Tosquita de pé. Joga agora! Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Ei, Lulu, tava com saudade de você, Lulu. Passado, bem... Tá me abandonando, Lulu, não faça isso. Março, hoje foi muito lindo. Não quero nem saber. Um relato, mas Deus... O problema é teu, só quero que tu venha. Um vidro fechado. Foge, dá um jeito. Beijo, de lado. Sei que tem bagulho doido, para que eu tô assim. A folha do meu amassou. Bandida não namora. De quatro. Deixando e vai te dar naquele. E bandido. Beijos e abraços. Fala assim então. Dia. Let's go! Hoje foi muito lindo, tem. Faz despelado. Dentro do carro. Já dormiu, só tocando. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar correndo porque ele é importante. O paca dando tapa nesse porra bandido. O Sadoso sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo disfarçado. E aí, Elane? Vai embaixo. Vai embaixo, Elane. Baixou pro paca, nós vai embaixo. Vai mais, eu sabia muito bem que eu. E aí, Kleber? Sou arrombado de mochila de jardim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, Alanzinho, vai embaixo. Vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Desse jeito que tu gosta. Baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Prepara tudo no Marajó. Baixo, baixo, baixo. Que a gente vai invadir pra colocar fogo no parquinho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Esses caras vêm de outro planeta aterrissaram em Recife. Ainda vou levar o Sérgio Eric. É no da Mitsu. Vai que o bagulho vai doidar mais ainda. Estrela na carreira do pó, vem pra Camaras. Lourinho gostoso. Então bota, bota, bota. É Lourinho. Seu pé. Ele quer sair comigo, ele... o Jutão. Rapaziada, Águas Negras estão junto com a gente também. Obrigada. Bandido, a bandida, ela sempre tem um velho pra bancar, mas no fundo, lá no fundinho, ela dá maior valor no novinho, porque ele já tem o que ela gosta. Isso, isso. Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim, falou que eu era fraco, mas eu falei assim: bora, marca um baratinho, o destino é seu colchão. Ela ficou surpresa. Vai botando na pressão. Ai meu Deus, que o pau morre. Ai meu Deus, que o pau morre. Ai meu Deus, que o pau. Ela finge que ela tá assustada quando ela vê o Joel. Pau morre. Ai meu Deus, que o pau. Ainda mais que ela descobriu que ele é o rei do marketing do estado do Pará. Ai meu Deus, que o pau morre. Olha como ela fica. Pau morre. Toda assanhada. Morre. Ai meu Deus, que o pau morre. Ele é novinho. E já tem. Olha esse rebolado aí. Isso. Rebola mais um pouquinho. Treme tudo. Treme que treme, que treme, treme. É. Pode crer. O Rex tá malzão. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais... Muita calma nesse momento, bebê. Calma, amor. Vem pra dois, eu tô com tanto recado. E paixão, dá um tempo. Escuta o que eu vou dizer. Posso até ficar com ela. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com ela. Olha pro Sérgio agora. Fica com ela, isso. Fazendo aquela cara que ele gosta. Fica com ela, olha pra ele, isso. Olha pra ele, Paulinha. Dá uma moral pro teu bofe. E fala assim, ó. Seu gostoso. Seu gostoso. Gostoso. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga. O que ele é, Paulina? Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota, rebola e joga. Rebola, joga, rebola, joga, rebola, joga, rebola e joga, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Ei, Jojo! Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Essa parte aí é da Tati Moranguete. Uma hora dessa já são quase 3 horas da manhã. Ela já tá naquele pique de moleca doida. Ela já tá no pique de rock sem fim. Ela chega pra falar comigo assim, ó. Ei, Tati, diz pra mim. Vai! Muito cuidado, mulher, muito cuidado. As mulheres solteiras agora. Mulher, mulher, o golpe tá aí. Quem quer? O golpe tá aí, cai quem quer. Se racha. Tá aí, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem. Cai quem quer. Mete mamãe de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. Chega a pedir. E aí, Neto? Então, pede que eu... A Lia das Marcantes tá por aí também. Amor, pede que eu te dou. Chama de amor, vai. De amor, pede que eu te dou. Então pede, chama. Quando ela te chamar de amor, Balf, já era pra ti. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas. O Matheus. Impossível. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. O Nicolas sozinho. Assim boto minha vida em perigo. Let's go! Eu só assim boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. Meu dia de pagar. Ei, Jojo! Pego de novo. Assim, ó. Tadinho da agiota. Ele... A diretoria tá juntinho. Canta mesmo ele. E vai dançando, vai! A parada é o seguinte, gente. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Eu também. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final... Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Yeah, os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De melhor. Começa aqui, queima rosca. E ela maeta de. Não me queria e agora quer me dar pé pegar só porque eu tô. Joga! Pisca a boneca quando o dragão passa de meia. Quer me dar pé pegar só porque eu tô. Mas eu tô sabendo, desgraçado, que tu pegou a fuga pra curtir o Charelzinho. É fuga na dona de casa, vou atrás das putas. Quero cachorrada. E hoje, hoje. Que hoje é dia de balada. Começa o tarde de bra. É fuga, minha gente. É piado nada, piado nada. Mas é o seguinte. Nada, piado nada. Eu tô sabendo que ele chegou. Nada, piado nada, piado nada, piado. Quem tem um amigo corno, joga a mãozinha pra cima aí. Nada, nada, piado. Tia quieta, mangangá. Ele tá do teu ladinho, tá? Te afasta pra lá, boi velho nojento. Aponta pra ele agora. Ebo! Muito cuidado nesse momento, Mocotó, sabe por quê? Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. E bota pra endoidar, e bota pra endoidar, e bota pra endoidar. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Me olha o boi. Boi da cara preta. Pega, vai! Pega esse menino que só come um abus. Ê, boy, bora pra onde? Só quem gosta do cabaré. Só quem é o rei delas. É o famoso rei do Pixie. Diz! Não é melhor lugar pra tu apanhar da tua mulher? É o melhor lugar pra jogar tudo, vai! É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? E vem pro Charelzinho! Vem pro Charelzinho! Vem pro cabaré! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aí, garçom, me traz uma dose do seu... Esse é o melhor momento, mano. Tarde pra fazer o striptease. Tu gosta de fazer o striptease? Depois do Pix... Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Só quem tem um amigo boca de pelo, tu beijou. Aponta pra ele agora. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o Guamá inteiro. E aê, boca boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Mas só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer. Maiara, Maiara Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. E DJ, amiga é o seguinte. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta. Só quem tá tomando Tijuca, puro malte aí. Copo, levanta... E pagou só 15 conto no baixo da cerveja. O copo, levanta o copo. Isso só acontece no Xarelzinho. Copo aí, quem tá com o copo. Joga tudo pra cima. Quem tá com o copo. Joelson, filma a rapaziada aí. Copo, levanta o copo aí. Mostra pra galera como é que faz no Xarelzinho. Levanta o copo aí, quem tá com... Todo mundo. Quem tá com o copo. Com a sua Tijuquinha pra cima. Levanta o copo. Estupidamente gelada. Aí, quem tá com o copo, levanta o copo aí. Joga todo mundo mãozinha pra cima aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir. O que que ela é, mano? Safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aê, Selminho, aê, Selminho, aê, Serginho, aê, Selminho, do jeito que você gosta. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Vim chamar as tops, vem, mas só se for agora. Andados e 40 graus, eu quero baile funk de midi. Misturando tudo e mais um pouco. Traz a nossa casa, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, mas tá tirando onda. Mulheres fiquem ricas, tá tudo na minha conta. Vai, traz a nossa dança, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda. Olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é. Ei, Chuchu! Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex... Vá pra onde? Puta que pariu! Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex... Que se foda a minha ex... Bem alto, bem alto! Com ela não tem caô... E eu canto na moral... Isso é o caralho, eu sou mais a minha atual. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. Me dance, dance. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. E dance. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O Xarelzinho é o nosso lugar, minha gente. Me doida, me doida, me bota pra endoidar, me bota pra endoidar. Joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima, e bate na palminha, bate na palma da mão, bate na palma da mão, só que é do leão, e bate na palminha, e bate na palminha, só que é do papão, joga a mãozinha pra cima, e bate na palminha, joga a mãozinha pra cima, e bate na, joga a mãozinha, e joga pra cima, isso, isso, daquele jeito. Joga tudo, vai! É pra estremecer o Xarelzinho! Everybody's going to the party, have a real good... Me doida! Me doida! Me doida! Dancing in the desert, blowing up... Bota pra endoidar! Elãozinho, te segura que o bagulho vai ser mil grau do Marajó. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de... Vem, mano, bora beber. Água. Jogador. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida. É desse jeito, Lulu.